Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Termodinâmica. A diferença que faz o calor. E aí, gente, tudo bem? Fala, professor! Oi, professor! Bem, pelo jeito o programa de hoje tá ótimo, Kleber. Não é, Mari? Tá mesmo. Não, eu precisava era falar com o Zezinho. Pensei em fazer uns efeitos. Onde é que ele está, vocês sabem? Não precisa me dizer. Aposto que está na cantina. Aqui ele só pensa em comer. Agora o senhor falou uma verdade, não é, Mari? Sabe o que é, professor? Ih, pela sua cara, não é boa notícia. É que o Zezinho ficou empolgado com o tema de hoje do nosso programa e resolveu ir até a casa dele buscar panela de pressão e milho pra fazer cozido. Ele achou que podia ser interessante fazer uma entrada direto da cozinha da escola. Sabe como? Não, mas a ideia não me parece ruim, já que vamos falar de termodinâmica. Mas o que deu errado, Mari? Por que essa cara? A moto deu errado. O Zezinho tá em casa com a panela, o milho, mas a moto não quer pegar. É isso aí, professor. O que é que a gente faz? Ô, professor, diz a verdade. O senhor está indo lá por causa do Zezinho ou por causa do milho cozido? Dos dois, Kleber. Afinal, quem é que vai fazer o milho pra gente? Algum tempo depois, na casa de Zezinho... É, não adianta, Zezinho. É motor mesmo. O melhor é chamar um mecânico. Caramba, e agora? Agora a gente tem que voltar pro estúdio. Estamos super atrasados pro programa de termodinâmica. Peraí, gente, minha moto. Eu preciso entender o que tá acontecendo com esse motor. Vem com a gente, Zezinho. Entra no carro que no caminho eu te explico o que essa história de motor e moto tem a ver com termodinâmica. Quem sabe, no final, você mesmo não conserta ela. No caminho ao estúdio da Rádio Atrito, o professor conversa com Zezinho. Zezinho, olha só. O calor fornecido a um sistema termodinâmico produz o aumento da energia interna deste sistema. Isso quer dizer que as partículas aumentam o grau de agitação térmica. Ou, em outras palavras, há uma variação da energia interna. Quando esta situação é aplicada a um gás, o aumento da temperatura que ocorre representa uma variação da energia interna que pode ser utilizada para realizar um trabalho mecânico. Ô professor, tipo assim, o pistão do motor se movimenta dentro do cilindro quando surge uma pequena explosão que acontece porque o combustível foi queimado, certo? Nossa, tá afiado, hein, Kleber? O senhor vai ver quando eu tiver o meu carrinho. Não vai ter mecânico que vai me passar pra trás. Então, Zezinho, é como o Kleber estava dizendo. O que acontece, então? A expansão do gás empurra o pistão e este movimento se distribui através de sistemas mecânicos até produzir o movimento do veículo. Por detrás de processos como esse e tantos outros semelhantes, esconde-se a chamada primeira lei da termodinâmica. A variação de calor, delta Q, é igual à variação da energia interna, delta U, mais o trabalho realizado. Professor, falando em trabalho, não dá pra ir um pouquinho mais rápido, não? Se continuar assim, a gente vai chegar depois do programa que não foi ao ar acabar.